mantendo a tradição com muitas novidades. Avenida Coronel Valêncio Carneiro, 56, fone 3341-1576. Sapataria Alves. Agora na JB Auto Center, além de alinhamento, balanceamento, pneus novos e remolde, temos uma super troca de óleo para todos os veículos. Venha fazer seu orçamento. JB Auto Center, sempre inovando para atender muito melhor seu cliente. Fala com Jonas ou Sandro, 99676-5005. JB Auto Center, na rua Francisco José de Toledo, 561, saída para o Frutal. 3 e 7. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da Rádio Mensagem FM. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado aqui na Mensagem FM. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Linhas pós-pagas de celular já são maioria no Brasil. Os pré-pagos, que já foram mais de 80% de todos os celulares ativos no país, vêm perdendo espaço. Em março, de acordo com dados do setor, existiam 107 milhões e 100 mil linhas dessa modalidade em uso no Brasil. Os pós-pagos, no entanto, que são aqueles cujo consumidor paga uma conta no fim do mês, ao invés de colocar créditos, já somam 107 milhões e 800 mil unidades. Analistas do setor avaliam que os pós-pagos têm ganhado a preferência do brasileiro por dois motivos principais. O primeiro é que os planos com contas estão mais baratos, com valores mensais competitivos em relação aos pré-pagos. Outro fator é a necessidade cada vez maior de ter dados sempre disponíveis no celular para navegar na internet ou usar aplicativos, o que geralmente é mais fácil quando se tem um plano pós-pago que não depende da disponibilidade de crédito. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você ouviu direto da redação Mensagem FM. Fique por dentro. De volta a qualquer momento. 3 e 8. A Mensagem FM apresenta Camarote VIP. Camarote VIP. Camarote VIP. O seu ponto de encontro especial com os grandes artistas da música nacional e internacional. Aumente o volume. Solte suas emoções. Assuma o seu personagem. A partir de agora, você está no Camarote VIP com Rod Stewart. The sea, I am sailing. 3:13. A Mensagem FM está apresentando Camarote VIP com Rod Stewart. We'll be right back. 3:19. Você está no camarote VIP da sua Mensagem FM com Rod Stewart. 3:24. Mensagem FM, Camarote VIP. Camarote VIP. Com Rod Stewart. Liberated days, a story comes to mind, a friend of mine. Georgia boy was gay, I guess, nothing more or nothing less, the kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain the afternoon George tried to explain that he needed love like all the rest. Power said there must be a mistake. How can my son not be straight after all I've said and done for him? Leaving home on a Greyhound bus, cast out by the ones he loves, a victim of these gay days it seems. Georgie went to New York town, where he quickly settled down and soon became the toast of the great white way. Accepted by Manhattan's elite and all the places that were chic, no party was complete without George. Along the boulevards he cruised, and all the old queens blew a fuse. Everybody loved Georgie boy. I saw George alive was in the summer of 75. He said he was in love. I said I'm pleased. George attended the opening night of another Broadway hype, but split before the final curtain fell. Deciding to take a shortcut home, arm in arm they meant no wrong. A gentle breeze blew down Fifth Avenue. Side street came a New Jersey gang with just one aim, to roll some innocent passerby. There ensued a fearful fight, screams rung out in the night. George is headed a sidewalk cornerstone. A leather kid, a switchblade knife, who did not intend to take his life. He just pushed his luck a little too far that night. Blood dispersed again. A crowd gathered, the police came. An ambulance screamed to halt on 53rd and 3rd. George's life ended there, but I ask who really cares. George once said to me, and I quote, he said, never wait or hesitate. Get in, get before it's too late. You may never get another chance. 'Cause youth's a mask, but it don't last. Live it long and live it fast. Georgie was a friend of mine. 3:30. Você está no Camarote VIP da sua Mensagem FM com Rod Stewart. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I look to find the reason to believe. About myself, if I give you time to change my mind, I'd find a way just to leave the past behind. Knowing that you died straight face while I cried, still I look to find a reason to be. Somebody else, someone like you, makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without. Somebody else, someone like you, makes it easy to give. Never think about myself. A Mensagem FM está apresentando Camarote VIP com Rod Stewart.